Deus do impossível está nesse lugar. Vamos cantar juntos. O meu Deus é o Deus do impossível. Se eu fazerei o grande El Shaddai, que abriu o mar e a seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos e de lá. Jesus fez a